窓場の人はこっちに来てくださいね。 Azul 5076, alternando Salvador no ideal de descida. Azul 5076, qual é a minha rádio de distância de Salvador? Salvador. Piso 1645. 1645, Renato Rio, 1895. 1895, uma boa. Controle Salvador, Azul 5076. Ah, 12 milhas de coral. Ah, próximo médio, a boa média 1. Azul 5076, tem identificação? Identificou. Aguarde para a descida. Aguarde descida. E45, autorizado pouso, 180 graus, 079. Quem está com 7 mil e pouco. Qual altitude? Estamos a 1.600 passando, senhora, mas já lá 2 mil já estava visual. O 1966, desce para o meu país, ajuste 1016, autorizado a LSX Freida, pista 10, repartabilizado. É, confirma a altitude? 2000 pés, ajuste 1016, autorizado a LSX Freida, pista 10, repartabilizado. Ok, 2016, repórter estabilizado, 1966. Gol no 645, no solo 30, livre direita, solo Salvador 121, decimal 9. Direita 219, tá jogando. Chaleur 6143, essa é a identificação, desça via chegada Banff para o nível de voo 050. Estabilizou, 9-66. Bom, 9-66, chama a torre 1-8, decimal 9-5. 8-9-5. V5076, desce para 2010. Ajuste 1-0-1-6, autorizado ILS X-Ray da Fórmula 0, com parte estabilizada. Ok, Kona 06, desce para 2.000 pés, autorizado X-Ray, chama estabilizado, 5076. Possível vento para o 1-BB? 170 graus, 069. 180 agora. É livre pouso? Autorizado. obrigado, pouso. Gol 1166. Obrigado. Qual que é o seu quantas milhas? 25 milhas, o 6143. Ok. 25. Seja o Xerez 6143, após desvio, vou direto pro bom. Confirmando pelo. No solo 35, liga direita, solo Salvador, 121, decimal 9. 219, o 076. Fazer 5076, chamei a torre 118 desse momento. 8285, 5076. Toda boa noite, Azul 5076, que chama 0. Azul 5076, avistando? Afirmo. Autorizado o posto, pista no 0, 180 graus, 05 nós. Ele posto, pista no 0, Azul 5076. Bom, 9966, sonho de identificação, dessa via chegada Bomé de Uno para o nível de voo 050. ILS 143, desce para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.6. Autorizado ILS X-Ray da pista 1.0, já está estabilizado. 2.000 pés, 1.0, 1.6, chamada autorizada ILS, chamada estabilizada, ajuste 1.143. Azul 5076 no Solos 41, Libéria direita, Solos Salvador 121.9. Direto 29, boa. Xené 1-4-3, chame a torre, 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, boa noite, eu chamei a boa noite. Oceaner 6143, já está avistando a pista? Negativo, 6143. Ciente, continua a aproximação, chame avistado. Chamará, hoje é 6143. Já vem a gente, mas é possível fazer, passa a habilidade. 2016, passa a habilidade, vamos lá, vem. 0, vento, 240 graus, 0 menos. Oceaner 6143, no solo aos 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, boa noite, Oceaner Em Rio Salvador, muito boa noite, Azul 2718, ponto de espera para você, está pronto. Azul 2718, mantém a ponto de espera. Mantém a ponto de espera, 2718. Condições de alinhar e decolar de imediato. Afirmativo. Autorizado então decolagem imediata, 230 graus, 069. Decolagem imediata, o azul 2719. No 966, chegou até o Salvador, no 8, desce uma 95. 895, vá. Salvador, boa noite, no 966, final da 110. Voo 1966, ciente, continua a aproximação, chame avistando, informa Embraer 190 da Azul, decolando. Mará, avistando, com 966. No 966, avistou? Tá avistando, 966. Autorizado pouso, 240 graus, 079. Autorizado pouso, voo 966. Azul 2718, decolou 52, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 2798. Olha, Azul, é 278. Azul 2718, contato a data da decolagem, suba via saída PUC para o nível 350. E a PUC para 350, Azul, é... Em 2798. Voo no 966, no solo 53, livre à direita, solo 21, decimal 9. Chama 21, 9, gol 1966. Solo Salvador, gol 966, livrou na foto. Está na frequência do controle. Salvador, boa noite, NM620, ponto de espera da 10, pronto. O Xander 6201, autorizado decolar. 240 graus 07 nós. Decolagem autorizada, é ONA 06201. M6201, decolou 57, chama o controle 120.8. 208.5.6201. Via saída São Bruno para nível 360. Subindo via 360 na São Bruno, 6201, solicita direto São Voleda devido a formações. Autorizado, direção. Direto São 6201. Xiaomi 6201, solicita pro 240 para esta formação, 80 milhas. Gente, o Xiaomi 6201. Pro 250, 80 milhas, 6201, está iniciando de juízo. Rua 201, após desvios, vai direto seguro. Após desvios, direto seguro, 6201. Tower, good evening, Gol 1869, approaching boarding point runway 28, ready for takeoff. Gol 1869, clear for takeoff, runway 28, wind 240 degrees, 08 knots. Clear takeoff, runway 28, Gol 1869. Gol 1869, airborne at 06, contact Salvador, approach control 120.8. 120.8, go 1869. Salvador, departure control, good evening, go 1869, passing 1400, maintaining runway heading. K2 free of restrictions, climbed via Tango 1 to flight level, confirm, climbed via LFO 1 Alpha to flight level 360. Roger, now flying Alpha, clear to climb the restricted to flight level 360, go 1869. Mantenha essa frequência? Xenésia 201, no centro Recife, 128.35, alterno 125.1. 2835.251, 201, bom. 869, chama o centro Recife, 126.0, alterna 135.3. 360353, gol 1869, bom final de semana. Boa noite, voo no 645, para São Ponte Espera 28, pronto. Voo no 645, autorizado decolar pista 28. O vento 160 graus, 08 nós. Está autorizado, voo no 645. Colagem pista 28. No 645, decolou os 21, chame o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, uma boa senhora. Controle, boa, gol, 1645. Gol no 645, contato radar na decolagem, chuva via saída Sambu 1 para o nível 3 mesmo. Nós subimos o dia, está livre da restrição de uma centena na subida Salvono. Restrição de uma centena, subimos de 0360, mantenha a proa até 2,5. Está livre da restrição. Ótimo.